torre Salvador, 3600, estabilizou, pista 1-0, bora aí. Boa noite, torre 3600. O vento 80 graus com 12 nós, tem esticado? Ainda não, torre 3600. Sente, continue a aproximação, 90 graus, 8 nós, torre 3600. Torre 3600. Passou e travou, tá 3600. Livre, pouso 1-0, 90 graus, com 0 nós, tá 3600. Autorizado, pouso, pista 1-0, tá 3600. Livre, acionar, reporte táxi, Bravo, Vitor, Tango. Boa noite, total 9908, quanto espera? Ali mantém cabeceira no zero, total 9908. Ali mantendo zero, total. Tan 3600, solo 53, libere a direita, solo 129. 219, obrigado. Portal 9908, livre decolagem, deu no 0, 90 graus com 8 nós, 9908. Além de decola total. Central 9908, decolou 55, chame controle 119.8, uma boa noite. 19.8, boa noite. Bravo Vitor Tango, tá livre o táxi, reporte pronto, no ponto de espera para decolagem, Bravo Vitor Tango. Autorizado, alinhar e decolar. Vento 80 graus, 8 nós, Bravo Vitor Tango. Bravo, Vitor Tango decolou aos 0100, uma hora. Chama agora o controle em 119, decimal 8, uma boa viagem. 198, Bravo Vitor Tango. Torre Salvador, azul 4107, vai passar o externo, baixado e travado, 10 à vista. Sente, avistado, pouso livre, né, 10, 90 graus, 10, 4107. Livre pouso, 10, azul 4107. Salvador, poderia confirmar o vento para o azul 4107? Confirmo, vento 90 graus com 109, 4107. 4107. Tower to Portugal 01908 on localizer runway 10. Continue approach runway 10, wind is 090 degrees 08 knots. Return with the key to the Portugal 019. Continue the approach Portugal 019. Azul 4107, solo 05, libera direita. Chame solo 1219, 4107. virar à direita, aquela sol do nosso. Portugal 09, check land again, wind is 080 degrees, 10 knots, clear to land runway 10. Clear to land runway 10, Portugal 09. Portugal 09 on the ground at 28. Vacating runway this first to right and ground control 1-2-9-9. 1-2-9-9, obrigado, boa noite. Obrigado, por nada, boa noite. Comandador, boa noite, Oceaner 6310 ILS X-Ray da dessa. 6310, boa noite, avistado. Vento 80 graus, 8 nós, informa, checado 6310. Tomará checado 6310. Salvador, Chanel 6310, uma milha do externo, baixar travado. Livre pouso 10, 80 graus com 8 nós, 6310. Livre pouso 6310. É 310, sou solo pouso 5, liberando a direita, solo 219. Solo 219, liberando a direita, 310. Boa noite, Gol 643, estabilizado no XA. O 643, boa noite, avistado, informe com trem checado, uma centena com meia dúzia, nós no 643. Poderá baixar para o lado, 643. Foi pra voo no 643. Livre pouso no 080 graus, 8 nós, ou no 643. Livre pouso no 0, no 643. Solo 23, Salvador, muito boa noite, 3152, uma milha de interno, baixo para baixo. 3152, boa noite, tráfego avistado, autorizado pouso pistão no zero, vento 080 graus com 10 nós. Vive portão 3152. Boa noite, estacionário 6258, passar travado. Oxa, 6258, boa noite, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, pistão no zero. Aguarda. Solo aos 3-4, libera a direita e chama o solo 1-2-1, decimal 9. Vai liberar a direita 2-1-9, o solo 3-1. Xené 6258, livre pouso, pistão no zero, vento 080 graus com 08 nós. Livre pouso, Xené 6208. Caixa, né, 6258, solo aos 37, direita, 121, na décima 9. 219, a vibrar 6258. Gol 1805, boa noite, continua a aproximação, aguardando autorização na pista, 1 no 0. Aguardando autorização, 1805. No 805, baixada travada? Baixada travada. Autorizado pouso, pistão no zero, vento 090 graus, com 08 nós. Livre, eu posso pistão no zero, 1805. Salvador, gol 714, estabilizado e aliás. Gol no 714, boa noite, continua a aproximação, aguardando informação de pista livre. Vai dar no gol 714. Gol 805, solo aos 42, libera a direita e chama o solo 121, décima 9. 2-1-9, obrigado. No 714, baixar travado? Baixar travado, 714. No 714, autorizado pouso pistão 10, vento 070 graus com 10 mais. Livre pouso na 10, 714.